Chava na polihemp, pila passa goma, cannabis THC, do verdinho da hidropônica, essência que dá cana no artigo 16. Quem vende se enquadra no artigo 33. Erva daninha que por muitos são chamado maconha, verdinho, brau, beco baseado na ganja jamaicana, na erva colombiana. Jovens se viciam, se fu até a última ponta. Puxa, prende, prensa, solta e passa. Fuma cedo verde, só não fuce por na lata. Cigarro de malandro, essência do prazer. O bom mesmo é degustar um basé no narguilé. Fumo narguilé, fumo narguilé, fumo narguilé. Fuma cê é sempre mais um. Perfume de ladrão, tá dentro do narguilé. No cachimbo tá o crack, na lata tá o ox. No saco de cola é que tá o odor da morte. De chava na celulose, só se for, se for da boa. Dispensa, não pensa do que vem da papoula. Cuidado com o narguilé, fuma se for sozinho. Passado de mão a mão, o gosto pode ser ruim. Doenças bucais, transmissíveis no passa-bola. Um pega, dois pega, a dois, pode ser foda. Roda o bagulho, fumacê no narguilé. Substância proibida, mas essência do prazer. Já fumei, hoje não fumo. Nem faço apologia, só respeito quem que fuma uma bomba ou uma tripa. Não sou contra nem a favor da erva, do fumacê. O bom mesmo é degustar um basé no narguilé. Fumo narguilé, fumo narguilé, fumo narguilé. Fumacê é sempre mais um. Do benze, fuma semarola. Fininho do verdinho, no narguilé chá. Aprecie com moderação, pau podre, marihuana. Erva mente pro papai, de chava, torce e pila. Remédio pra neurose é cannabis sativa. Carola, rachixe, na seda, brisa, lombra. Perfume de drão, é o aroma da maconha. Roda massa, maraca, fogo na ponta. Taca fogo na Babilônia e fogo na bomba. Fundo na guilê, porra, todo dia tem. Na quina, no frevo, na casa do Erva Man. A química é foda, vem do óleo da papoula. O que eu degusto e aprecio vem do trevo de cinco folhas. Fudo mato verde, fudo preto, fumacê. O bom mesmo é degustar um basé no narguilé. Fundo na guilê, fundo na guilê, fundo na guilê.